pena. Vamos embora, galera. Vamos comer água. Me dê, papá. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Vamos embora, galera, levanta aí. Mesa de bar 3, chicana. Não sei porquê este amor existiu entre nós. E agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você.